só pretinha abusada. Cafu é amor, Rafael, é gelo que é Rocha, se inspirar, resistência pra não cair, não desistir, não se entregar. Consciência preta aqui tá com nós. Maloqueira de pura bala, estrutura da voz. Faz seu papel, bravo guerreiro de alma pura. Vitória, aldeia, parceiro, percorrer o mundo inteiro. Quilombola do terreiro, dera vida pelo medo. Audácia com muito amor, audácia corre na missão. Audácia é puro fervor, audácia é nós de coração. Eu vi os cara, ousadia no rosto, eu vi os cara. Que bom gosto no jogo, eu sou os cara. Eu li os cara, ninguém tem que ser pá. Olhar no olho e fazer. Eu vejo as meninas mandando as rimas de prima. Dando bica nos bicos, deselegante na fila. Essa é a cara, parrapa, passada, palavra. Você é o cara, janela do tempo, só de cara. O som é pra se sentir, vamos pra arrebentar. Se não é pra mente, então manda aumenta. Vi vários que nem quis, nem viu, nem pá. Os moleque rima mente, o bem frio, vem cá. A rapa entendeu, não é fita velha ser mal. A chapa ferveu e tem ideia, negão. É só pelo din-din, mas também que mal faz. Isso é pelo reguinho, pelo bem, sou audaz. Mas eu vou lutar pra ganhar, eu não vou poder perder. Você vai a tua força secar, eu não vou me arrepender. Eu como uma gangue, organizado como uma máscara. Revolta nunca passa, pela massa não abraça. Eu vou lutar pra ganhar, eu não vou poder perder. Você vai a tua força secar, eu não vou me arrepender. Eu como uma gangue, organizado como uma máscara. Revolta nunca passa, pela massa não abraça. É audácia. As gemas quebrem, quero que celebrem. Caçadores perseguem, mas não conseguem. Audácia é minha banca. Não quero carícia dos mão branca. Aprecia os venenos. O oposto do que o burguês tá querendo. Derrotas pra nós tão torcendo. Dreadman por cada dragão que vencemos. Aqui é audácia, só perspicácia. Pouca falácia, na eficácia. Mas poesia foi mod poder saci. A classe C, classe B faz rima classe. Nasce, aprendizes teimosos. Passe, em cima dos destroços. Amasse, aneurados remorsos. Teimosia, harmonia, ideologia. Acumulado já tá direcionado pra nós. Articulado, tentaram calar nossa voz. Vi os problemas do mundo e despejaram em nós. Se é audácia, debate, empate, preta, embate. É gozolândia pros boy, só que por nós foi ataque. Os versos pensados são autodidata. A mão que escreve é a mesma que mata. Primeiro analisa, depois te ataca. Desconstruir, pensar na virada. Somente revolta, jogada de mágoa. Audácia. Se for pra jogar, vou lutar pra ganhar. Eu não vou.